Doutor, a sua competência é toda a nossa esperança. O senhor já operou Paulina por duas vezes, não foi? Narciso pediu o concurso do Dr. Silva Neto, distinto médico espírita, para a mulher que experimentava um parto difícil num vilarejo distante. Por que se deixaram ficar assim tão longe? Disse o médico, procurando se esquivar. Bem, a crise apareceu de surpresa, doutor. Mas o senhor prefere o avião? São 10 minutos apenas. Nada disso, que avião? Perdi 2 amigos de uma só vez a semana passada. Nada de avião, que avião? Um automóvel? Que automóvel? A estrada é péssima. O senhor não soube do desastre de anteontem? Pois aconteceu anteontem. Está bem, doutor. E que tal um cavalo? Eu posso arranjar um cavalo. Era o que faltava. Eu de cavalo. Não vou me expor assim, não é? Mas então, doutor, o que é que o senhor sugere? Pede o marido, desapontado. Bem, se quiserem, responde o médico, tragam a parturiente aqui, não é? Como julgarem melhor. Eu, de minha parte, eu não me arrisco. Diante da evidente má vontade do facultativo, o marido aflito aquiesceu, partiu a galope em busca do teco-teco. No outro dia, entretanto, quando a senhora Meirelles chegou abatida, na expectativa da intervenção, a residência do médico operador estava cheia de gente. O doutor Silva Neto, naquela noite, tinha morrido na própria cama em consequência de uma trombose.